já sabia que não era qualquer um que ia tomar o seu lugar de love you. Tô mandando mensagem, é que subiu a vontade. Tropecei no tchumanchu, bateu saudade de tu. Eu por cima, tu por baixo, fazendo um estrago. Vira e mexe, eu paro no seu barrar. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota tá de novo fazendo gostoso. Mais uma vez, mais uma vez. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota tá de novo fazendo gostoso, querendo replay. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota tá de novo fazendo gostoso. Mais uma vez, mais uma vez. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota tá de novo fazendo gostoso, querendo replay. Por cima, tu por baixo, fazendo um estrago. Vira e mexe, eu paro no seu barraco. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota de novo, fazendo gostoso. Mais uma vez, mais uma vez. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota de novo, fazendo gostoso e querendo replay. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota de novo fazendo gostoso. Mais uma vez, mais uma vez. Bate, bate, bate na porta do ex. Bobiota de novo fazendo gostoso e querendo replay.